Ana de um paredão, tá? Vem comigo, vem, vem com Ana de um paredão. Essa é pra machucar todos os corações apaixonados, viu? É assim, ó. E se para de tentar me iludir, você não quer voltar, não tem dó de mim, só soube me usar. Não é bem assim, decide aí. Decide aí. Você tem duas opções, amor ou então ser feliz ao meu lado ou viver na solidão. Você tem duas opções, amor ou então ser feliz ao meu lado. Solidão, você tem duas opções, amor ou litrão. Ser feliz ao meu lado ou viver na solidão. Você tem duas opções, amor ou litrão. Ser feliz ao meu lado. Só me sereme, vai. É pra bater nos paredões. Vem porra, vem porra. E assim, ó. Você não quer voltar, não tem dó de mim, só soube me usar. Não é bem assim, decide aí, decide aí. Ó, você tem duas opções. Ser feliz ao meu lado, vou viver na solidão. Você tem duas opções, amor ou litrão. Ser feliz ao meu lado, vou viver na solidão. Você tem duas opções, amor ou litrão. Ser feliz ao meu lado, vou viver na solidão. Você tem duas opções, amor ou litrão. Ser feliz ao meu lado. Solo me sereme. André Cibiris, um round de paredões. Alô, parceiro, confio em CDs. Alô, Alisson CDs.